Salvador. É. Bom dia. Vitor Papa Bravo, Mike Lima. Vitor Papa Bravo, Mike Lima, controle Salvador, acima de respiração. Desça para 4 mil pés. Altímetro no 014. Descendo para 4 mil pés. O Bravo Mike Lima está na proa de volta. Está marcando a aproximação. Vitor Papa Bravo, Mike Lima, sob vetoração. A final do procedimento elétrico para esquerda, pro proa 285, limites lá nessa proa por 35 milhas. No caso, faz a comunicação após 35 milhas, já são todo e turno completa a final do procedimento elétrico. Ok, por 2,5 nessa proa, 2,85. No caso, faz a comunicação, a partida completa, a governo para o governo do Brasil. Correto. Então, para mais lema, reautorizar a descida para 3 mil pés. Então, né, só tem no 0 no 4, agora esquerda, proa 275, limite 3,0 milhas na proa. Ok, descendo para 3 mil, proa 275, limite 3 milhas na proa. Para o Topapá, para o Topapá. Limite 3,0 milhas na proa. Ah, perdão, 3,0 milhas. Nesta proa é o limite para o Vitor Papá Bravo Mike Lima. Ok, obrigado. Nada. Autorizado, altímetro no 0 no 4, gol no 271, chama para o táxi. Fala para o táxi, gol no 271. Vitor Papa Bravo Mike Lima, desça para 2000 pés. Agora esquerda proa 230 aguardando o vetor final. Descendo para 2000, proa 230 aguardando o vetor final para 190. Bravo Mike Lima. Ok, 109, tá livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de pedra da 10, altímetro 1014 permanente, champanhe para decolagem, voo 271. Índia e Alfa, ponto de pedra, para 271. Vitor Papá para Mike Lima para o localizador esquerda, proa 145, está autorizado a final do procedimento elétrico, foi reporte estabilizado. Vetor esquerda 45, reporte estável na localagem, o Vitor Papá Bravo Mike Lima. Salvador, gol 1271, ponte de espera pronto, 210. 271, está autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é 160 graus com 4 nós. Tipo de alinhar e decolar da 10, gol 1271. Papá Bravo Mike Lima, fui aliás, se não der, pessoal. Completa a final, torre 1-1-8, nesse momento, use um composto. Completando, 18-6, por favor. Toro, então, Papá Bravo Mike Lima, parabéns. Bravo Mike Lima, boa noite, confirme o pouso, é na 1-0 mesmo ou na 17? É na 1-0, vai passar sempre agora. Ok, ciente, aguarde pista livre para o pouso, tem um gol rolando agora. Ok, vem pra cá. Bravo Mike Lima, cheque o trem, autorizado pouso na 10, o vento é 1,50 graus com 5 nós, o altímetro no 0,4. Seu papá, Bravo Mike Lima, confirmando, autorizado pouso na 1,0, QNH 1014, o vento 140 com 5 nós. Ok, senhor, está entendendo o livre pouso, Vitor. Papá, bravo, Mike Lima. Goro 271, decolou os 45, controle 1935, boa noite. 1935, Gol 271, boa noite. Mach 3 para Mach 1, ponte 1. Boa noite, Gol 1271. Gol 271, bom dia, contato radar na decolagem. Supar menos 390 na saída Puca, transição Caju. 390 Puca, Caju, Gol 271. Vitor, Papá Bravo, Mike Lima, no solo aos 48, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Ok, Alfa e Kilo, atento ao balizador no pátio 3. O Bravo Mike Lima. A nave da Webjet, Whisky Juliette November, na escuta da torre. 271, no time Recife, na frequência 125, decimal 45. 2545, bom, 271, foi. Juliette Romeu na escuta da torre. Fala de Juliette Romeu, aguardamos um segundo. Não, a ponte é Uno. Uno. Afirmativo. Ingressando, ponte 1.